A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Ah, esse é o dourado anual de vadiagem que aguardamos tão ansiosos, né? Mas que quando chega, estragamos tudo porque a gente se propõe ali a ficar horas em engarrafamentos daqueles bem monstruosos. E quando chegamos no destino, a gente se dá conta de que um terço dos habitantes do planeta também tiveram a péssima ideia e foram passar as férias no mesmo lugar que você. Paulista e paulistano, sim, são os reis pra fazer isso. É. E daí o a gente bicho vai... besta, no qual eu me enquadro. E daí a gente vai ser obrigado a conviver todos ali durante algumas semanas, como se estivéssemos em um bunker ali, todo mundo racionando água, né? E também amargando horas em filas para comprar pão. Mas nem sempre essa palavra férias teve essa relação tão forte aí com esses sofrimentos, porque ali nas nossas infâncias, isso significava que por um mês e tanto nós ficaríamos longe do conhecimento escolar, né? Tão pouco desejado pela gente, e nos entregaríamos aquelas brincadeiras como soltar pipa, rodar peão, jogar bolinha de gude e outras brincadeiras de baixo orçamento. Ô Walter, e você gostava bastante das férias ou era daqueles imbecis que preferiam ir pra escola? Posso dar a impressão que eu era um nerd, né, que preferiria estar na escola a que brincar com um carrinho de rolimã, mas, na verdade, eu nunca gostei da escola, principalmente porque lá havia a educação física, que todos os ouvintes sabem que eu odiava. O que acontece é que eu tinha um grande jogo de cintura e ali com a minha engenharia social, conseguia levar a minha vida acadêmica infantil sem ser muito notado. Aí eu evitava, né, desse jeito, problema com os valentões e também sempre tirando uma nota acima da média, o que não era difícil, pois os ouvintes do Agente 86 que estudaram comigo também eram mais espertos do que o resto e vão concordar que não era difícil de se destacar no meio daquela horda de idiotas que estudava na escola, né? No meu caso, por conta da TV, a imagem da besta pregoava ali nas sessões da tarde pra gente que as férias deveriam ser aquela coisa americana, né? Os nossos pais com aquela carangona invocada, com cor de madeira do lado. E, verdade! Com uma boa carga em cima, né? Isso. E que fosse juntar a família toda e que fôssemos pra algum lugar muito bacana ou pra casa de alguma avó distante. Mas, obviamente, que pra mim não aconteceu, porque, como muitas outras famílias de origem humilde, a minha também é basicamente formada, principalmente a metade paterna. Seu pai não tinha nenhuma Brasília com lateral de madeira? Não, ainda bem que não, né? Então, mas essa metade paterna era formada por migrantes, né? Saídos ali de Minas Gerais e se instalaram aqui na Grande São Paulo, onde encontrou a outra metade, que é a parte da minha mãe, né? Obviamente, meus pais conheceram depois disso e cá estou. E logo, eu nunca tive um lugar digno para ir em férias, como você muitos fazem. Você está falando que o estado de Minas Gerais não é digno, é isso? Não. Isso, né, os avós paternos e maternos ali ao redor. Ou seja, eu não tinha um lugar distante para ir, para se dizer, fui em férias na casa da minha avó, pescamos, caçamos borboletas e fizemos aquelas coisas todas que muitos faziam. Enfim, nada que eu pudesse deixar a minha redação de minhas férias interessante para os outros alunos lerem. Ou seja, a gente ficava ali, né, soltando. Rodando peão. Isso, nessas trivialidades todas infantis. Mas como meu pai também nunca tirou férias, meu pai trabalhou por 20 anos no mesmo lugar sem tirar férias. Ou seja, mão de vaca. Não havia possibilidade de casar as minhas férias com as do meu pai, até porque as dele não existia, né? Ou seja, meu pai ficava trabalhando, então muito das minhas férias eu passei dentro da boleia do caminhão com meu pai, pra lá e pra acolá. O que, convenhamos, não é interessante. Tinha as coisas comuns, né, que era soltar pipa, peão, bolinha de gude, mas eu sempre gostei ali de um entretenimento alternativo, né? E eu tinha um amigo, né, que também prezava por uma diversão lá do B. Era um japonês, o nome dele era Yoshihiro. E só que ali no meio dos garotos suburbanos do bairro, que não conseguia pronunciar um maldito nome que tivesse mais consoantes que vogais, acabou tendo o seu nome transformado em Shiro. a nossa diversão ali nas férias era colocar fogo no mato, saca? Cara, uma vez deu uma merda, porque o fogo saiu fora do nosso controle e começou a chegar perto de umas casas. Liga pro 93, liga pro 93. Cara, que desespero pra poder conter as chamas, cara. Outra coisa que a gente gostava Você também. Você botou isso na redação depois, não? Da redação mesmo. Taquei fogo no bairro. Outra coisa que a gente gostava muito, tinha um terreno baldio lá perto. Esse mesmo terreno que a gente fazia tudo lá. A gente colocava fogo. Troca-troca. Troca-troca. Jogava gato morto. Exato. Tem de gato morto em terreno baldio. Exato. É, entulho. Cortava o pé no caco de vidro. A gente fazia túneis. Mas túneis dignos daquele programa lá da Discovery Channel, lá, Mega Construções. Saca? Tá. Túneis gigantes que levava as férias inteiras pra construir calçado com madeira. Não sei como é que a gente não morreu soterrado. Assim que você escapou do Carandiru depois com essa prática toda. Roubei um banco lá no Nordeste. Outra coisa que a gente gostava também, é, a rua era de terra. E quando chovia... É, a água da chuva fazia uma valeta. Sim, no sempre faz, natural. É da... o seu ciclo natural. Exato. Tipo, cara, a gente fazia diques gigantes nas férias e sempre no final do ano chove bastante. Ah, você lembrou de algo que eu fazia semelhante a isso. É, fazia muitos diques e aquilo ajudava na erosão hidráulica da rua, né? Uma vez um Fusca caiu dentro do dique e ficou com a roda pendurada. Agora, é engraçado, como eu tava falando, né? O que o cinema ali nos anos 80, ele adotou esse assunto férias pra dar início ali a uma avalanche até de besteróis, que eram regados de peito de fora... Férias do Barulho, que tinha o queridinho hoje da América lá, o Johnny Depp, né? Johnny Depp que fez muitos papéis que ele se arrependeu. Em Anjos da Lei também. Hoje ele é coach, né? Hoje é cultuado, mas ele já teve o nome escrito em merda no caderno da cultura pop. Porque eu sempre confundi o Férias do Barulho com Férias Frustradas, que é aquela família do Chevy Chase, que sai nessa carangona invocada. Com a frente dupla de dois paróis, lembra? Isso, exatamente. E que daí ele tem um problema sério, que ele amarra o cachorro no para-choque do carro. Foi. E arrasta o cachorro por quilômetros e quilômetros. E a tia morre também, e eles botam a tia amarrada em cima no bagageiro. É ótimo. Aí tem também o curso de verão e uma série de outros que aí que nos deixaram babando. Ah, como eu queria ter férias assim. Cara, o curso de verão é um filme que eu adoro, até hoje eu assisto. Lá no YouTube, eu sei que é ilegal, mas lá no YouTube alguém postou esse negócio inteiro, dublado. É muito bacana, não sei pra quem não se lembra. Numa escola americana, uma turma de idiotas que não conseguiram passar de ano são obrigados a fazer uma recuperação. Uma recuperação. É, no começo do filme tem um grandalhão que sai da sala pra ir no banheiro e some, ninguém mais lembra dele, ninguém mais fala dele. É verdade, e ele volta na prova final. Isso. Era muito bom. Agora, já ali nos anos 90, né, depois dessa miséria toda de não poder viajar com os meus pais e tal, ainda um adolescente, podemos dizer assim, eu me embrenhei numa viagem de férias. Porque um amigo meu chegou e falou assim, cara, vamos de férias pra algum lugar? Eu falei, ah, beleza. O cara, sabe, da cachaça ali e tal. Eu falei, pra onde? Ele falou, ah, vamos pra Bahia. Quantos anos você tinha? 18, 19. Nos anos 90. Isso. Aí eu falei, ah, beleza, vambora. Ele falou assim, ah, mas como que a gente vai? Eu falei assim, não, eu trabalho numa empresa que eu alugo muitos carros pra empresa. E se eu pedir um carro pra essa empresa de aluguel, os caras vão me liberar. Eu falei, você tá zoando, cara? Não, é sério. É mesmo? Eu falei, você tá de brincadeira. Ele falou, não, é sério, eu vou descolar um carro pra gente. No dia da viagem, descolaram o carro, vamos lá buscar o carro, tal, tal, tal. A hora que a gente chegou na Caranga, era um Palio que não tinha onde, não tava amassado, cara. Parecia aqueles carros de vender Cândida. Parecia. Mas beleza, né, cara? Gratuito, 1.5. Ah, maravilha, vamos chegar. Mas tava pelo menos rodando, não, funcionando. Tava funcionando. Só tava feio. Só tava um pouco feio, mas mais legal. E a gente foi pra Porto Seguro, de carro. De Palio. De Palio. Sendo parado pela polícia umas 5 vezes, né? Obviamente. É, porque se você vê um destroço de guerra no meio da estrada, a autoridade vai parar. O Iraque tá longe daqui, meu amigo. Enfim, mas a gente foi pra lá, gandaiamos bastante. E foi bem naquela virada de 98 pra 99. Não sei se você lembra, mas no Brasil implantaram aquela lei. Eu nem vou contar as histórias dessa viagem, porque as histórias dessa viagem merecem uns 5 episódios de Agente 86. Mas vou só relembrar a volta, pra ver como as férias foram frustradas e eu achava que, né, que tinha um pouco de grana e tal. Então a gente deu uma torrada, obviamente, em grana lá e na volta. É. 98 para 99 baixaram uma lei aqui que todo automóvel tinha de ter aquele kit de primeiros socorros. Lembro, que durou 2 dias a lei. E a gente saiu daqui em 98 sem o kit. Mas o problema era da locadora. Deveria. E na volta, mas assim que a gente entrou na estrada na volta, já em 99, ali pro dia 2, 3, a polícia já parou e cadê o cara o não kit? Perguntou, não pediu nem os documentos. Falou assim, cadê o kit de primeiros socorros? Até um band-aid aqui. pra resumir, cara. Você mostrou uma cartela de engolve pra eles. O único socorro que a gente precisou nessa viagem foi isso. Pra resumir só, a gente teve que dar toda a nossa grana pra polícia, pra pagar a grana pra polícia. Você escorregou por fora pra um policial federal. Entramos na outra cidade pra comprar um kit. Que tipo custava R$30, a gente pagou 150. Não tinha mais grana pra voltar pra comer. A gente veio de só Porto Seguro aqui, dividindo o misto frio, cara. Rapando o cu com a unha. Falada só, porque daí tinha grana pro combustível e tal. E eu, sabe, quando. E é longe, pô. Longe, tá cansado e dirigindo. Aí o meu brother chegou uma hora que ele não aguentava mais. E eu vim na tacada só. Tipo, do Espírito Santo pra cá, eu vim numa paulada só. Então, é uma sensação tão maluca, porque sabe quando você tá chegando próximo da sua rua, assim, sei lá, tá perto de casa. Sabe quando acontece, você tá vindo de algum lugar, ah, putz, cheguei em casa, a hora que eu tava em Aparecida do Norte, aí eu falei, meu Deus, obrigado, tô chegando em casa. Pra quem não sabe, deve ter uns 200 quilômetros. Pra mais. Pouco menos, talvez, mas não sei, uns 150 deve por ter. Aí. E eu com a sensação de que tava em casa já. O ouvinte Rafael Murali disse que o pai dele vendeu uma Toyota Bandeirantes e foi realizar o sonho do nosso ouvinte, que era passar férias na Disney. Sabe, porque naquela época era intangível para um garoto suburbano. Intangível é um Disney. Trabalho que era feito apenas pela tia Augusta, que acabou de falir. Voltando aqui o e-mail do nosso ouvinte. Abre aspas. Mas o sonho virou pesadelo no voo para a Flórida, que transportava um cadáver de um turista americano que tinha morrido afogado no litoral brasileiro. E foi encontrado há 2 dias. Imagina o estado do corpo, hein, cara? Pois por algum motivo, no meio do caminho, o caixão quebrou e todo o líquido dentro foi para a bagagem dos passageiros. Chegando nos Estados Unidos, a empresa nem se prontificou em resolver o problema e colocou à disposição dos passageiros uma esteira rolante que cheirava carniça. Nossa, cara. Tem um baiacu ali dentro da minha mochila. Perdemos 2 dias da viagem comprando roupas novas. Olha que férias, hein? Que um pouco nojento. Ouvintes do Agente 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Mande e-mails dando dicas de episódios, contando histórias para falecom@agenteem86.com.br. Podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E quem deu a dica da férias escolares foi a Thaís Bertoldi. Ouvinte sempre atuante Lucas Macedo falou por e-mail que nos anos 90 ele tinha 16 anos e o pai dele era funcionário da Transbrasil e ele tinha o benefício de viajar de graça se o voo tivesse algum lugar vago. Você já teve esse benefício? Não? Ainda tem. Ainda tem. Mas é um terror porque o Alexandre, ele sempre é o último a embarcar no avião e morrendo de medo que não vai ter vaga. E detalhe, isso já aconteceu, todo mundo foi e ele ficou. Não, mas agora a gente tem uma tática, mas eu não posso falar qual é. E nem a empresa é. Dando sequência aqui. Certa sexta-feira de janeiro, fomos eu, meu pai e minha mãe para o aeroporto de Congonhas aproveitar desse benefício. Meus pais passariam o final de semana na casa dos meus avós em Porto Alegre. E eu iria para a casa do meu primo em Recife passar as férias. Antes de conseguir embarcar, meu pai disse o seguinte. Tem três voos para Recife e é impossível você não conseguir vaga em um ao menos. Depois disso, meus pais decolaram para Porto Alegre e eu fiquei 3 dias dentro do aeroporto, tal qual Tom Hanks no filme O Terminal. E só consegui embarcar na segunda tarde, com fome, sede e fedendo.